Chego chorando ali no canto. Não faço ideia do que te machucou tanto. Pronto, eu tô ligado que o mundo te julga, mas na verdade nós sabe que ninguém é santo. Oi, não preciso esconder os braços. Eu sei que tu sente vergonha, tô ligado, fato. Cada corte no pulso lembra uma história de amor que teve seu final dilacerado. Talvez tu queira um abraço do teu pai. Talvez tu queira um incentivo da tua mãe. Talvez tu queira deitar e fechar os olhos, morrer dentro dos teus sonhos, pensando que a vida não valeu a pena. Eu sinto pena de quem te olhou e disse que tu só fez cena. Pra quem tem a vida perfeita, talvez o som do teu choro soe apenas como mais um problema. Não desista, não desista. Problemas da vida. Olha pra frente, não olha pra trás. Eu sei quem te ama, são seus pais. Oi, chego chorando ali no canto. Não faço ideia do que te machucou tanto. Pronto, eu tô ligado que o mundo te julga, mas na verdade nós sabe que ninguém é santo. Oi, não preciso esconder os braços. Eu sei que tu sente vergonha, tô ligado, fato. Cada corte no pulso lembra uma história de amor que teve seu final dilacerado. Talvez tu queira um abraço do teu pai. Talvez tu queira um incentivo da tua mãe. Talvez tu queira deitar e fechar os olhos, morrer dentro dos teus sonhos, pensando que a vida não valeu a pena. Eu sinto pena de quem te olhou e disse que tu só fez cena. Pra quem tem a vida perfeita, talvez o som do teu choro soe apenas como mais um problema. Não desista, não desista. Problemas da vida, problemas da vida. Olha pra frente, não olha pra trás. Eu sei quem te ama, são seus pais.